aí, beleza? Eu sou o Guga e você tá ouvindo o GugaCast, como você sabe, e a gente tá no meio da nossa mid-season. Esse momento mágico em que a gente não está gravando nem a primeira temporada, nem a segunda, mas continua publicando coisas aqui pra você. E hoje a gente vai revelar aqui pra todo mundo um pouco do conteúdo que a gente publica só no nosso grupo secreto no Facebook, só pra assinantes do GugaCast. E o que são assinantes do GugaCast, você me pergunta? É o seguinte, a gente tá aqui produzindo uma segunda temporada, que é muito legal, mas pra isso a gente precisa de assinantes. E você pode assinar o GugaCast indo em apoia.se/GugaCast, apoia.se/GugaCast, que é um site onde você pode apoiar vários projetos que você curte, etc. E lá você pode se tornar um dos nossos assinantes. A gente tem três tipos de assinantes. O assinante que paga R$5 e ele tem direito a um obrigado, como esse que eu vou falar agora. Obrigado. E tem um assinante que paga R$10 e ele tem direito a um obrigado especial que a gente vai publicar no último episódio da temporada, de um jeito bem especial, que a gente não sabe ainda como vai ser, mas a gente vai pensar em alguma coisa até lá. E o assinante que paga R$15, ele tem direito a entrar nesse grupo secreto que eu tava falando, o grupo secreto do Facebook, aonde a gente publica conteúdo extra todo dia. E aonde a gente conversa, aonde a gente comenta os episódios, e onde a gente interage com a galera, e também de onde a gente vai tirar alguns dos participantes da segunda temporada. Então, vem ser um assinante do GugaCast, vem fazer parte dessa bolha, porque você vai ter acesso a conteúdos bem legais, conteúdos às vezes até um pouco polêmicos, que a gente publica lá com esses que eu vou te mostrar agora. O primeiro e mais importante conteúdo que tem lá é o link do primeiro episódio. O episódio piloto do GugaCast foi gravado quando eu tive a ideia de fazer o GugaCast, contar algumas das minhas histórias e trazer alguns amigos para contar histórias que eu tinha ouvido. Eu pensei nessa primeira história, que foi quando eu fui participar de uma espécie de retiro religioso, um negócio assim, e eu achei que era meio estranho. Algumas coisas muito estranhas aconteceram lá. E o episódio piloto do GugaCast, que eu gravei junto com o Rafael, e fui eu mesmo que editei, por isso que ele não é tão bem editado como o que é feito pelo Caio. Nesse episódio eu conto essa história de quando eu participei desse grupo religioso, desse retiro e tudo mais, meio que uma seita, e eu publiquei, e pra minha surpresa teve muito acesso, muitas pessoas ouviram, e ele começou a gerar uns comentários negativos, porque se trata de religião, é um negócio meio difícil de discutir e tal. E eu achei que pro nosso primeiro episódio não era legal que fosse esse tipo de comentário gerado. Então eu tirei o episódio do ar e ele passou a ser o nosso episódio secreto. Durante muito tempo a gente encaminhava um link secreto pra quem mandava uma carta pra gente, e agora esse episódio é exclusivo de quem é assinante e faz parte lá do nosso grupo do Facebook. Eu vou tocar um trechinho aqui pra vocês. Eu não, Caio. Toca aí, Caio. Ah, tinha uma outra coisa que eu não contei. Todo mundo tinha apelidos. Quando você chega no lugar, é designado um apelido pra você. Que tipo de apelido? Na verdade, você mesmo pode dar o seu próprio apelido. Como se fosse um nome de guerra, entendeu? Certo. Não é um apelido pra te sacanear. É um apelido pra você ter algum orgulho dele, pra você ficar feliz de ser conhecido com aquele apelido. O meu apelido era Guga mesmo. Mas tinha gente que era Sea Warrior. Eu não sei, surfista regueiro. Sei lá, era isso que as pessoas gostavam naquela época. E que no futuro seria o e-mail delas. É tipo isso. Ok, desde que a gente começou essa ideia de ter assinantes e de ter uma segunda temporada e de ter esse grupo no Facebook, a gente começou a guardar alguns dos momentos mais legais que acabam ficando de fora do episódio, ou por falta de tempo, ou por falta de contexto, coisa assim, mas que a gente mantém, que a gente acaba publicando pro pessoal lá. E alguns desses são os momentos mais legais. Como esse em que a gente estava comentando a nossa relação com o Caio, e o Rafael conta uma história muito legal dele no dentista. Caio, quando tiver alguma coisa bacana, mas que se alongou muito, salva ela como um outtake. Depois a gente pode soltar um episódio de outtakes. Boa. A gente cortou um e-mail inteiro do último programa. A gente pode até soltar ele já agora. É. Ah, outtakes é maneiro. E a gente pode usar a gente cantando músicas de Natal e Réveillon. Você já percebeu que quando a gente fala com o Caio no meio do programa, pra ele ouvir na edição, é como quando o dentista fala com você e você tá com a boca aberta? Porque não pode responder? Porque você não pode responder. A gente pode falar um monte de coisa aqui pro Caio e ele deve estar lá assim querendo responder e falar, e ele não pode, porque não rola. É. Vamos fazer mais isso? Vamos. Então, Caio, a gente tá com saudade de você, cara, e seria legal se você participasse mais. Foi muito legal aquele último episódio que você participou, não foi mesmo? Porque esse é o pior do dentista, né? Quando ele fica fazendo perguntas pra você que você não pode responder. Isso, eu tive um grande momento disso daí, já te contei? Não. Quando eu fui tirar o meu siso, eu fui tirar com uma amiga que era dentista. Uhum. E aí ela penou muito, assim, foi muito difícil pra ela tirar, porque tinha que fazer muita força. É, porque é um job de pedreiro, né? extrair. Não, e arrancar o siso. Arrancar o siso. É extrair no braço, né? É arrancar e no ela, braço. No candango. Ela se chamava Jane. E ela era, assim, engraçada e tal. Aí ela pegou, depois daquele esforço todo, eu com a boca aberta, não aguentava mais. Aí ela pegou, arrancou o dente assim e falou: olha aí, nasceu, finalmente, que coisa linda. Que nome você vai dar pra ele? Aí eu com a boca toda ensanguentada falei: Jane. Muito bom. É uma vitória, né? Porque com a boca ensanguentada, cansado, e só podendo falar uma palavra eu consegui devolver. Espero que você tenha esse dente ainda. Não tem. Eu não sou bizarro de ficar guardando essas coisas. Tá bom, Caio, um beijo pra você, cara. E vê se se alimenta direitinho, dorme bem. É isso aí, Caio. Na sequência, isso aqui, eu não lembro exatamente o que a gente estava gravando, que episódio era esse, mas o Rafael tem uma memória monstruosa. Ele lembra de umas coisas que, às vezes, eu fico até um pouco envergonhado, assim, porque o seu cérebro, ele faz você esquecer coisas porque é melhor pra você. Coisas que te deixam... Sabe um vexame que você fez quando tinha 8, 9 anos de idade e não é mais um problema? O Rafael não esquece essas coisas. Ele lembra de todos e, pior, ele não lembra só das minhas, ele lembra das dele também. Mas nem é o caso aqui. Aqui ele tá contando pra gente um jingle que ele lembrou do Super Bingão dos Importados, que na época dos bingos anunciava bastante nas TVs e nos rádios lá em Brasília. Gustavo, você lembra do Super Bingão dos Importados? Eu lembro, Bingão dos Importados. Então, cara, isso daí, não sei por que eu lembrei disso, acho que a música voltou à minha cabeça. Como era a música? Naquele esquema, era assim, Super Bingão dos Importados, um show de prêmios pra você, pague já sua cartela e concorra ao Super Bingão, dão, dão, dão. Motos, carros importados e apartamentos, pode apostar. Sua sorte vai virar, você vai ganhar. Super Bingão dos Importados, um show de prêmios pra você. Parabéns. Aí eu lembro disso. E lembro de outra coisa, que é o Marcos Frota, que fazia propaganda do Super Bingão dos Importados. Teve uma época que o prêmio era uma fazenda. E aí ele aparecia assim, você vai ganhar uma fazenda. E aí ele aparecia montado num cavalo, assim, cercado de bois. E aí ele falava assim, com 500 cabeças de gado. Genial, cara. Parabéns. Eu não sei porque você tá me contando tudo isso, mas parabéns. Então, durante um tempo, a nossa expressão de surpresa era falar assim, e 500 cabeças de gado, quando alguém falava alguma coisa assim. Pô, e eu ainda ganhei um chocolate. Aí a gente falava, e 500 cabeças de gado. Essa história é muito boa. Parece que você tá me contando um sonho que você teve, mas é uma história muito boa. Não, e não sei se você lembra, um amigo do nosso ex-cunhado, ele ganhou um apartamento no Sudoeste, no Super Pingão dos Importados. Um amigo então, do nosso real. Ex-cunhado, é uma pessoa que a gente preza muito. Isso, mas eu conheci ele pessoalmente, então não é uma mentira. Então podia ser um ex-amigo do nosso ex-cunhado. Isso, eu não sei se eles são amigos ainda. Como ele é meu ex-cunhado, eu não vou perguntar. É isso? Acabou a história? É isso. Ué, isso tem me assombrado, assim. Eu tenho andado pelas ruas e cantarolado essa canção. Eu acho que nenhum ouvinte vai lembrar. Nenhum. A gente pode procurar no YouTube se tem esse vídeo. É possível que tenha. É, cara, não sei, eu sempre me decepciono com o YouTube. Na verdade, várias coisas que eu procuro não tem. Deixa eu procurar aqui. A minha memória é melhor do que a internet. É isso que eu tenho a dizer. Eu lembro de uma letra dos Trapalhões e eu achei, aí eu achei. Achou? Cara, que maravilha é isso. Caio, foi mal tudo isso. Não era a nossa intenção. 10 linhas telefônicas. Rafael, a gente pode falar sobre o spot? Você quer terminar de ver aí? Eu quero terminar de ver. Quando a gente fez o episódio com o Léo Lopes, onde ele contou a história de quando ele foi morar no Japão como um seminarista, ele foi lá para aprender a ser um ministro da religião dele e contou várias histórias muito bacanas pra gente de como foi morar lá e conviver com os japoneses e morar em áreas rurais do Japão. Nesse episódio, a gente aproveitou a presença do Léo, que é um grande imitador, pra fazer algumas brincadeiras. A gente sempre tem um jogo no começo do episódio, né? Um jogo, uma brincadeira e algo assim pra quebrar o gelo. E a gente aproveitou que ele é esse grande imitador e a gente fez algumas brincadeiras, como seria o canal do YouTube do Gil Gomes, Clodovil fazendo gameplay, foi muito engraçado. Enfim, A gente fez lá um monte de brincadeiras de imitação com o Léo, e a gente gravou pro começo do episódio, aquela piadinha que a gente coloca antes da abertura no episódio, a gente gravou uma brincadeira com o Léo imitando o Lula. Mas essa foi a semana que a esposa do Lula faleceu, e a gente achou que seria insensível fazer qualquer tipo de piada num momento ruim. Mesmo que a família dele não vá ouvir, a gente achou que não era legal. Enfim, não tem nada de muito errado sendo feito, mas a gente achou que não era o momento de você fazer uma brincadeira com alguém que tá passando por um momento doloroso. Então a gente acabou cortando pro episódio, mas a gente pode mostrar agora pra todo mundo aqui. Alô? Alô? Eu tenho uma hora marcada, eu queria falar com o presidente. Quem tá falando? É o Guga. É da parte de quem? É da minha parte mesmo. Ele vai fazer tipo uma entrevista comigo. Ele tava esperando. Ah, só um minutinho. Guga... Guga Kirsten, aquele do tênis? Não, não. É Guga, só Guga. Tipo Lula, só Lula. Guga, só Guga. Ah, certo. Minutinho, por favor. Tá bom. Alô, seu Guga? Pois não. Só um instantinho que eu vou transferir pro presidente, certo? Tá bom, muito obrigado. Alô. Alô, presidente? Fala, querido. É o Guga. A gente tinha combinado que a gente ia gravar o podcast, lembra? Eu sei, eu tô lembrado, querido, mas sabe que eu tô com uns problemas, né? Não, então, mas eu sei, o programa é meio que sobre isso, não é? É história, a gente conta histórias. Mas eu tô com uns problemas, Guga. Você tem que entender que eu tô com uns problemas que estão fora do que foi planejado. As coisas estão saindo do controle. As coisas estão extrapolando o limite do possível... Daquilo que eu posso falar nas coisas das internet, dos podcasts, tá difícil. A qualquer momento, eu não sei quem é que está gravando, quem que está gravando aqui, quem que está... Tá gravando já. Agora tá gravando? Tá gravando. Tá no Skype. Mas você não pode gravar sem me consultar antes, querido. Tem que passar um pente fino. Tem que fazer as vistorias na linha telefônica. Mas não tem, presidente, porque isso tá gravando, porque vai de fato ser divulgado. Puga, querido, escuta, você veja bem. Nunca antes na história das internet eu posso que as coisas sejam gravadas muito mais quanto seja divulgada as coisas que eu tô falando nesse momento. A qualquer momento, as pessoas podem juntar as palavras que eu tô dizendo, ou juntar as coisas e montar umas coisas que não saíram da minha boca. Você tá entendendo? Então, faz o seguinte, Guga. Me liga daqui uns 3 anos, 4 anos mais ou menos. Que até lá eu já vou estar numa outra campanha, numa outra situação, num outro status. Tá bom. E aí nós podemos pensar, conversar. Por que você não fala com umas pessoas aí que tem tempo livre pra falar? As pessoas dos podcasts. Tem aí o Jovem Neves. Jovem Neves. Aquele rapaz, aquele gordinho, bonitinho, Jovem Neves. Não, eu já gravei aqui com a Zagal. Você conhece alguém que tá disponível aí agora? Aqui no Skype, deixa eu ver quem que tá aqui. Tem esse aqui não tá fazendo... Tenho certeza, eu tenho certeza que não tá fazendo porra nenhuma neste momento. É o Lopes, Léo Lopes. Vou tá te bom. Passar o contato dele, esse cara não faz porra nenhuma. Tá bom. Ah, qualquer coisa você me chama aqui no Skype. Pode deixar que eu não chamo, obrigado. Tá bom, tchau. Falando em imitações, uma outra coisa que ficou clássica na primeira temporada do GugaCast foi a terrível imitação que o Rafael faz do Silvio Santos. Ele tentou uma vez imitar o Silvio Santos, ficou um negócio tão horrível que ficou até engraçado. E aqui a gente compara o Rafael imitando o Silvio Santos com o Higino, que também é um ótimo imitador, imitando o Silvio Santos. Higino, você treinou a imitação do Zé Ramalho? Cara, eu tentei, mas eu não consigo fazer o Zé Ramalho, é muito ruim. Faz o seu melhor, a gente ouvir. Faz aí. Vocês que fazem parte dessa massa... É muito ruim. Ficou muito não bom. É bom. Parabéns. Não, não é, cara. Eu gostei. Cara, você já ouviu uma imitação de Silvio Santos? Não. Perto dela, todas as imitações são boas. Mas, oi, vocês que fazem parte dessa massa... É de ruim mesmo. Faz aí, Gino, Silvio Santos falando vocês que fazem parte dessa massa. A vocês que fazem parte dessa massa, oi! Cara, Kenia, isso é um profissional. A Ana, que é minha namorada, ela fala que todas as imitações que eu faço são a mesma. Então, a variação, é uma variação, né? É entre o meu pai e o José Trajano. E é... Mas puta que pariu, os Boteta faz merda, caralho. Que bosta, rapaz. Eu não tô brincando não, hein? Porra! Como sou o dono dessa merda? É isso. É vocês que fazem parte dessa mata, porra! No nosso episódio especial de carnaval, a gente preparou vários textos, várias brincadeiras pro começo do episódio e ficou muito longo. A gente acabou cortando algumas coisas. Teve uma que eu falo da jornada do Jesusinho 30, que poderia, embora eu não fale mal de ninguém, poderia soar ofensivo religiosamente, então a gente cortou e eu também não vou colocar aqui. Mas teve essa outra ideia maravilhosa que o Rafael teve, que seria o prêmio Chiclete com Banana, o grande prêmio do Carnaval de Salvador. A gente queria fazer disso uma espécie de fake news, ler como se fosse uma notícia que a gente de fato encontrou e era verdadeira, mas é tão absurdo que eu acho que nem ficou parecendo com isso. E no fim das contas, a gente acabou cortando o episódio por causa de tempo, mas você pode ouvir aqui agora. Eu quero ler um texto aqui também, é um texto que eu encontrei na internet, e ele fala sobre um troféu. E eu achei muito interessante, muito importante nessa época de carnaval. Esse troféu que você vai falar é o grande prêmio Chiclete com Banana, que ele acontece todo ano, na semana que antecede o carnaval em Salvador. É uma celebração do carnaval do Salvador, patrocinada e gerida pelo grupo Chiclete com Banana. Então vamos lá. Chiclete com Banana é o grande vencedor do troféu Chiclete com Banana 2017. Em noite de gala, o líder e vocalista da banda Chiclete com Banana subiu 6 vezes ao palco para receber os principais prêmios do troféu Chiclete com Banana 2017. Criado pelo próprio Bell Marx, o troféu é destinado às melhores canções sobre Chiclete com Banana do ano anterior. Consideramos que o chiclete e a banana são a imagem da alegria do povo brasileiro. Criamos o prêmio para incentivar os novos compositores a escreverem mais sobre essas duas coisas maravilhosas, o chiclete e a banana, declarou Bell Marx. A premiação contou com a presença de Gilberto Gil, que anunciou o grande vencedor. Perguntado sobre a importância de festas como essa, patrocinadas por particulares, o ex-ministro exaltou: "A banana, com sua aura fálica freudiana, tem o frescor da descoberta no descascar amarelo. Sua presença na música brasileira demonstra o panafricanismo das Américas utópicas e é um dos grandes projetos sociais. E as acusações do chiclete ser uma invenção americana e ignoram que a goma de mascar é sincrética como Oxóssi, como Oxum. O chiclete foi inventado pelos índios sul-americanos e industrializado no norte do mundo. Mas hoje o chiclete é a globalização plástica. Chiclete com banana é massa", declarou Gilberto Gil. Muito bom. Como todas as premiações, as roupas também foram alvos dos olhares do mundo fashion. Também neste quesito, Bell foi quem mais se destacou, usando paletó, gravata e sua típica bermuda de lycra. Na saída... E a bandana, né? E bandana. Ia ser genial. O cara de smoke e bermuda de lycra. O cantor mais bem pago da música baiana foi questionado sobre o fato de criar um prêmio que ele mesmo ganhou e sobre o excesso de autorreferências nas músicas de sua banda. Ele deu uma resposta categórica: "Isso é coisa de quem não monta na lambreta", rebateu o cantor, exibindo a coleção dos troféus conquistados. Confira os ganhadores de cada categoria. Melhor canção sobre chiclete e banana: "Tem que ter chiclete", do Chiclete com Banana. Melhor canção sobre chiclete: "Quero chiclete", do Chiclete com Banana. Melhor canção sobre banana: "Tem que ter chiclete", do Chiclete com Banana. Ah, é a mesma que ganhou do Chiclete e Banana. Ela ganhou 2 prêmios. Porque... Isso. Melhor álbum do ano sobre Chiclete com Banana: Chiclete com Banana ao vivo. Melhor performance masculina em canções sobre chiclete ou banana: "Tem que ter chiclete", de Bel Marx. É a grande vencedora da noite, né? Tem que ter chiclete. É tipo Oscar de melhor filme. Melhor performance feminina em canções sobre chiclete e ou banana: não houve vencedor. Melhor canção instrumental sobre chiclete: não houve vencedor. Melhor canção instrumental sobre banana: não houve vencedor. Melhor canção instrumental sobre chiclete com banana: não houve vencedor. Banana Hall of Fame, Braguinha e Alberto Ribeiro, compositores de Yes, Nós Temos Banana. Chiclete Hall of Fame, não houve vencedor. E Chiclete com Banana Hall of Fame, Bell Marx, pelo conjunto da obra. O Banana Hall of Fame foi o único que ele não ganhou. Ele perdeu pro Braguinho e pro Alberto Ribeiro. Acho que ele vai se vingar no ano que vem. Achei injusto a derrota. Ele deve ter ficado puto. E mais uma coisa que ficou clássica na primeira temporada do GugaCast foi eu e o Rafael disputando para ver quem fala os piores nomes do capeta. E quando a gente estava gravando o último episódio da temporada aqui, o especial de carnaval, a gente foi muito longe. E felizmente estava tudo gravado e a gente vai colocar para você aqui agora. Então, Rafael, você toparia aí assistir um carnaval ao vivo na arquibancada, assim, na passarela do samba? Ah, cara, sei lá. Sei lá, pode até ser bom, assim, mas eu preferia passar a eternidade abraçado com o capeta. Com o Limpa Trilha? É, com o Mastema. Com...